A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV que foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Como é que são os matinhos, as melhores quinquilharias? E como foi fácil? Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Quem hoje coloca a bunda em um assento de couro de um Audi TTS ou de uma Lamborghini LP550? Máquinas essas que transformam qualquer homem feio como um inferno em uma máquina de transar, né? Isso é uma verdade absoluta. Ah, com certeza. Esses prebentos aí dos carrões de hoje em dia, esses malucos não têm a menor ideia de como eram os malditos e adoráveis esportivos da década de 80 e 90. Pois naquela época desfilavam pelas ruas aqueles Pumas, SP2, nossa, parecia um sapo esse MP Laffers, Miuras, cara, Biancos, nossa, e outras bizarrices automobilísticas que nós garotos apenas desejávamos. Lembra das carangas, Walter? Volkswagen SP2, o jovem desempenho brasileiro. Naquela época, Alexandre, éramos todos garotos e sonhávamos de encher nossas roupas, né, com o cheiro de gasolina vazada dos adoráveis esportivos. Fato. É, pois reinavam de maneira absoluta, e disso eu me lembro, coisas feitas sobre mecânica Volkswagen, que inclusive já era ultrapassada lá na década de 70, né, meu? Lembrando que cada um desses carros, né, terão no futuro um episódio à parte, né? Sem dúvida, vai. Cabe tranquilamente um Puma, por exemplo, vamos falar só dele qualquer dia. Então, todos esses carros com mecânica Volkswagen, como falamos, usavam uma nada moderna refrigeração a ar, né? Geralmente era de Brasília, e de longe não oferecia nada parecido que os maravilhosos modelos italianos traziam lá na época. Muito pelo contrário, na verdade, eles eram verdadeiras carroças, isso eu posso atestar, deve ter gente querendo me matar agora, mas isso é verdade. Mas éramos convencidos que aquelas coisas feitas, né, tudo com fibra de vidro, era capaz de fazer com que tivéssemos o poder de tirar a roupa de uma garota e transarmos dentro do pequeno carro, ralando nossos joelhos no carpete, que acontecia muito também, e acionando a buzina com a bunda. Com a bunda. Sabe quando você tá por cima e fica... Isso deve ter acontecido com muita gente. E o abismo tecnológico era absurdo, né? Pois enquanto as Ferraris de motor 8 e 12 cilindros em V, desenhadas pelo grande estúdio Pininfarina, rasgavam aquelas estradas europeias bonitonas. A gente andava aqui nas ruas esburacadas na década de 80. Nas BRs. Com os esportivos como Volkswagen SP2. Muito feio, feito, cara, na década anterior, né? Outro atentado ao bom gosto eram os cobiçados Miuras, que talvez por efeito de alguma droga que colocavam na água do Brasil, daríamos um testículo pra pôrmos as mãos em algum... Eu pirava num que um maluco aparecia na minha rua, era branco, e tinha uns detalhes com em verde. Banco branco também. Banco branco. Exato. E meu, e aquele maluco com um laque no cabelo, assim, epa! Eu falava, cara, esse maluco... Não era o Gesso Valadão, não? E manja também, um pullover, assim, amarrado no pescoço, né, cara? Eu acho que falava, no futuro eu quero ser esse cara aí. Ah, muito bem. É o fora de série mais ousado já feito por aqui, a super máquina brasileira. Imagine isso há mais de 30 anos. Foi quando o ouvinte Maurício Zepa contou que a mãe dele começou a namorar com o pai, né? Pelo fato do pai ter um Miura Saga. Com bancos de couro, é como você falou. Mas ela quis terminar o torre do romance quando descobriu que o veículo era, na verdade, um primo do pai dela. Só que aí parece que já era tarde, porque ela até tentou, né, namorar com um primo, mas o Maurício já tinha sido encomendado em um piquenique que ele foi com o pai e voltou com a mãe dele. Já a nossa amiga ouvinte Jália Souza disse que por volta de 92 o pai dela tinha um MP Laffer, que pra quem não sabe, era um carro também montado sobre um Volkswagen, que tinha a pretensão de parecer com um carro dos anos 50. Só pretensão, inclusive. Segundo ela, o pai gostava tanto do carro que um dia a mãe dela, sem querer, derrubou o refrigerante no assento e o pai deu uma cotovelada na boca da velha. Eu queria ter visto isso. Quase divórcio. Então, certa vez ela pegou o carro escondido e foi com uma amiga fazer um bate-volta no Guarujá, onde encheram suas caras com capeta e bombeirinho. Era a bebida da época, cara, capeta e bombeirinho. Já na volta, sua amiga achou que era boa ideia vomitar todos os 20 litros de querosene que ela bebeu, mais um cachorro-quente completo. Tudo isso em cima do estimado Laffer vermelho do rancoroso pai da Jália. Ela disse que teve que parar o carro em uma bica pra lavar. E como não tínhamos pano, tivemos que usar nossas calcinhas e sutiãs. Na bica da imigrante. Tudo isso. Tudo, e o que nego para ali também pra molhar a camiseta e botar na bobina de Brasília e Fusca, meu amigo. É verdade, cara. Era o ponto. E tudo isso na maior escuridão. Na manhã seguinte, ela disse que acordou no meio de uma rebordosa e o gosto ruim na boca, que parecia que ela tinha lambido um corrimão de hospital, de UTI. Ela disse que foi até a garagem, onde viu o pai dela todo feliz no Laffer indo para um clube. Ih, jogar bocha, com certeza. Ela disse que deu um beijo nele e saiu rua fora. Ele, o MP Laffer, e uma calcinha cheia de vômito grudada na parte de trás do carro. Muito bom, eu imagino a cena, cara. Esse MP Laffer, pra quem não sabe ou não se lembra, era aquele que a Viúva Porcina tinha e usava no Rock Santeiro, lembra? Lembro. E quem não lembra, tá passando no canal Viva aí, na TV a cabo, segunda a sexta, meia-noite 15, eu tô curtindo o MP Laffer e o Rock Santeiro. Tem até uma cena que ela destrói o set de filmagem lá do filme que eles estão rodando em Asa Branca. O motor também, Volkswagen, né, como o Alexandre disse. Nos anos 80 e 90, né, se usava muito motor Volkswagen. Até pra moer cana, né? Pra tudo se usava motor Volkswagen. Inclusive, eu lembro que tinha uma moto chamada Amazonas que usava o motor Volkswagen 1600. Foi considerada, por uma revista norte-americana especializada, a pior moto do mundo. A única moto legítima nossa nos anos 80 foi considerada a pior moto do mundo. E hoje em dia você até consegue encontrar essas motos nesses, saca, esses motoclubes de gente fodida. Você encontra uma Amazonas andando lá. Pô, Amaral Gurgel também, o que fez de carro em cima de Fusca, exatamente, também não tá no script. As nossas carangas esportivas foram perdendo a força na entrada dos anos 90, né? E logo que o famoso Fernando Collor facilitou a entrada dos importados no Brasil, as nossas Maseratis com motor de Brasília foram desaparecendo. Aleluia! É o Collor. Todo mundo mete o pau no Collor e ele falou, aqui só tem carroça? Mas olha a benesse que trouxe o país. A única coisa, hein, senhor Collor? Lembrei de uma outra coisa que usava motor Volkswagen, ultraleve. Teve uma vez que um desses teve que fazer um pouso forçado numa avenida lá perto de casa. E aí se juntou aquela galera, né? Falaram, o que aconteceu, né, pro piloto? Aí ele falou assim, não, a bobina esquentou e por sorte eu tinha uma garrafa d'água aqui e voando eu consegui tirar a camisa, molhar a camisa e enrolar na bobina. O motor veio descendo, falhando. Mas consegui pousar essa porcaria. Como faz todo bom subidor de imigrantes, né? Galera, seguinte, Twitter é agenteem86, dá uma sacada por lá, siga-nos. No Facebook também, agenteem86, o nosso site, que é o www.agenteem86.com.br. Quer falar conosco, mande e-mail para falecom@agenteem86. Toda segunda e toda quinta-feira tem episódio novo. Queremos agradecer ao Washington Preto, que é quem lembrou aí das carangas esportivas dos anos 80 e 90. O ouvinte Washington, que sugeriu o tema, como foi dito, ainda será mais dissecado, pois o Miura, né, por exemplo, merece um episódio à parte. Merece. Então, o nosso ouvinte, o Washington, disse que sonhava em ter um Puma. E no mês passado, ele realizou o sonho comprando um lindo Puminha amarelo. Agora vem cá, Washington, põe o ouvido bem pertinho aí da caixinha do computador. O sonho vagabundo esse seu, viu?